Ficheiro 5, página 31, capítulo 3. Resistida. Ela não vai reconhecer o novo nome, murmurou o regenerador. Uma sensação desconhecida desviou a minha atenção. Algo de agradável. Uma alteração no ar, no momento em que a batedora se colocou ao meu lado. Um aroma, distingui. Algo diferente da sala acética e inodora. Perfume. Disse-me a minha nova mente, floral, sensual. Consegues ouvir-me? Perguntou a batedora, interrompendo a minha análise. Estás consciente? Não tenhas pressa, recomendou o regenerador, num tom mais suave do que o usado até ao momento. Não abri os olhos, não queria dispersar-me. A mente fornecia-me as palavras necessárias, bem como o tom, para transmitir o que não poderia dizer. Sem recorrer a inúmeras palavras, fui colocada numa hospedeira danificada para obter a informação que pretendes, batedora. Senti uma exclamação de sobressalto, uma mistura de surpresa e indignação, e algo quente a tocar-me na pele, a cobrir a mão. Claro que não, nómada, retorquiu o homem de um modo tranquilizador. Até um batedor se iria deter perante certas coisas. A batedora soltou uma outra exclamação de sobressalto. Um tom sibilante corrigiu a minha memória. Então, por que não funciona esta mente como deve ser? Seguiu-se uma pausa. As tomografias estavam perfeitas, afirmou a batedora. As palavras dela não confortavam, mas questionavam. Será que queria discutir comigo? O corpo estava completamente regenerado. De uma tentativa de suicídio que esteve perigosamente perto de se concretizar. O meu tom era duro, quase de fúria. Não estava habituada à cólera, era difícil controlá-la. Tudo estava nas devidas condições. O regenerador cortou-lhe a palavra. O que te está a faltar? Perguntou ele. É evidente que conseguiste aceder à fala. Memória. Estava a tentar encontrar aquilo que a batedora pretende. Embora não se ouvisse qualquer som, houve uma mudança. O ambiente, que ficara tenso sob a minha acusação, descongestionou. Perguntei a mim própria como sabia isso. De alguma forma, tinha a sensação estranha de receber mais do que os meus cinco sentidos me forneciam. Quase a impressão de que havia um outro sentido marginal que não controlava por completo. Intuição? Era praticamente a palavra certa. Como se qualquer criatura necessitasse de mais do que cinco sentidos. A batedora tossiu suavemente para aclarar a voz, mas foi o regenerador quem respondeu. Ah, proferiu ele, não te deixes enervar com algumas dificuldades parciais da memória. Bom, isso não era realmente algo que esperávamos, mas não é de admirar, tendo em conta todos os aspectos. Não compreendo o que queres dizer. Esta hospedeira pertencia à resistência humana. Detetava-se uma nota de agitação na voz da batedora. Os humanos que sabiam da nossa existência antes da inserção são mais difíceis de dominar. Esta continua a resistir. Seguiu-se um momento de silêncio, enquanto os dois esperavam a minha resposta. Resistir? A hospedeira estava a bloquear o meu acesso? Uma vez mais, o calor da minha cólera voltou a surpreender-me. Estou devidamente alicerçada? Perguntei com a voz distorcida por falar entre dentes. Sim, confirmou o regenerador. Cada um dos 827 pontos foi engatado em segurança na posição ideal. Esta mente utilizava mais faculdades minhas que qualquer outro hospedeiro no meu passado, deixando-me apenas 181 ligações de reserva. Talvez estas junções numerosas estivessem na origem de emoções tão intensas. Decidi abrir os olhos. Senti que precisava de confirmar o que o regenerador me garantia e certificar-me de que o resto de mim funcionava. Luz, brilhante e dolorosa. Voltei a fechar os olhos. A última luz que vira era filtrada por uma centena de braças de mar. Porém, estes olhos tinham visto luzes mais brilhantes, conseguindo suportá-las. Entreabri-os, ligeiramente, deixando as pestanas amortecer a pequena frincha. Queres que apague as luzes? Não, regenerador. Os meus olhos vão adaptar-se. Ótimo, disse ele. E compreendi que aquele aplauso se dirigia ao meu uso fortuito do possessivo. Ambos ficaram a aguardar imóveis, enquanto os meus olhos se abriam lentamente. A minha mente identificou o local como tratando-se de uma sala vulgar, localizada numa unidade de assistência médica, um hospital. O teto tinha painéis brancos, mosqueados a preto. As luzes eram retangulares e de tamanho idêntico ao dos painéis, substituindo-os em intervalos regulares. As paredes tinham uma tonalidade verde clara, uma cor calmante, mas também a da doença. Uma má escolha, concluí de imediato. As pessoas que me fitavam eram mais interessantes que a sala. Na minha mente ecoou a palavra médico, assim que fixei o olhar no regenerador. Ele usava roupas folgadas em tons de verde azulado que lhe deixavam os braços nus. Uma bata de cirurgião. Tinha pelo no rosto, numa cor estranha que a minha memória designou por vermelho-dourado. Vermelho. Já tinha passado por 3 mundos desde que vira a cor ou qualquer outra tonalidade com ela relacionada. Até este dourado arruivado me enchia de nostalgia. Em termos genéricos, o rosto dele parecia-me humano, mas o saber da minha memória atribuiu-lhe a palavra tipo. Uma respiração impaciente desviou a minha atenção para a batedora. Ela era muito pequena. Se tivesse permanecido quieta, passaria muito tempo até reparar nela, ao lado do regenerador. Não desviava o olhar, um ponto de escuridão no meio da sala iluminada. Estava coberta de preto, desde o queixo até aos pulsos. Um fato formal, com uma gola alta de seda por baixo. O cabelo também era negro, dava-lhe pelos ombros e estava preso atrás das orelhas. A pele era mais escura do que a do regenerador, cor de azeitona. As pequenas mutações na expressão dos humanos eram tão mínimas que se tornavam difíceis de interpretar. No entanto, a minha memória conseguia definir o olhar deste rosto feminino. As sobrancelhas pretas, inclinadas em oblíquo sobre os olhos ligeiramente salientes, originavam uma matriz familiar. Não era exatamente raiva. Vimência, irritação. Com que frequência ocorre um caso destes? Interpelei, virando de novo o olhar na direção do regenerador. Não é comum, admitiu. Já temos tão poucos hospedeiros desenvolvidos em pleno. Os hospedeiros imaturos são totalmente flexíveis. Mas tinhas indicado que preferias começar por um adulto. Sim. A maior parte dos pedidos são em sentido contrário. A duração da vida humana é muito mais diminuta do que aquela a que estavas habituada. Estou perfeitamente ciente de tais factos, regenerador. Já tinhas lidado com esta resistência antes, em termos pessoais? Eu próprio apenas uma vez. Põe-me ao corrente desses factos. Fiz uma pausa. Por favor, acrescentei, reconhecendo a indelicadeza da ordem. O regenerador suspirou. A batedora começou a tamborilar com os dedos no braço, um sinal de impaciência. Ela não tinha vontade de esperar pelo que pretendia. O caso ocorreu há 4 anos, começou o regenerador. A alma envolvida pedira um adulto humano masculino. O primeiro disponível era um humano que tinha vivido numa bolsa de resistência desde os primeiros anos da ocupação. O humano sabia o que iria suceder quando o apanhassem. Tal como a minha hospedeira sabia. Sim. Ele tossiu para aclarar a voz. Esta era apenas a segunda vida da alma. Ele vinha do mundo dos cegos. Mundo dos cegos? Repeti, pondo a cabeça de lado instintivamente. Ah, desculpa, tu não conheces as nossas alcunhas, mas foi um dos teus, não foi? Retirou do bolso um instrumento, um computador, e fez uma pesquisa rápida. Sim, foi o teu sétimo planeta, no setor 81º. Mundo dos cegos? Voltei a perguntar, agora num tom de repreensão. Sim, bom, quem vive lá prefere chamar-lhe Mundo do Canto. Acenei com a cabeça devagar, em sinal afirmativo. Gostava mais desta. E outros que nunca lá estiveram chamam-lhe o Planeta dos Morcegos, acrescentou a batedora entre dentes. Os meus olhos dirigiram-se para a mulher e senti-os a limitarem-se à medida que a minha mente extraía a imagem apropriada do feio roedor voador que ela referia. Depreendo que nunca habitaste lá, batedora, comentou o regenerador num tom delicado. Começámos por chamar a esta alma Marcha Musical, uma tradução livre do seu nome no mundo do canto. Mas logo a seguir ele optou por assumir o nome do hospedeiro, Kevin, embora tivesse sido programado para um chamamento na atividade musical, tendo em conta o seu passado. Disse que se sentia mais à vontade se prosseguisse a linha de trabalho do hospedeiro, mecânica. A apaziguadora que lhe foi atribuída considerou estes sinais incómodos, de certa forma, embora se inserissem no quadro dos limites normais. A seguir, o Kevin começou a queixar-se de perdas de memória temporárias. Trouxeram-no à minha presença e realizámos testes exaustivos, de modo a garantir que não existia qualquer falha oculta no cérebro do hospedeiro. Durante os testes, houve vários regeneradores a perceberem-se diferenças notórias no seu comportamento e personalidade. Quando questionado sobre isso, alegou não recordar determinadas declarações ou ações. Continuámos a observá-lo, a par da sua apaziguadora, até descobrirmos que o hospedeiro assumia o controlo do corpo do Kevin de tempos a tempos. Assumia o controlo? Arregalei os olhos. A alma não dava por isso? O hospedeiro voltou a recuperar o corpo? Infelizmente, sim. O Kevin não era suficientemente forte para o dominar. Não era suficientemente forte. Iriam também pensar que eu era fraca? Seria fraca ao não conseguir obrigar esta mente a responder às minhas perguntas? E mais fraca ainda, porque os pensamentos da vida dela tinham estado na minha cabeça, onde não devia haver mais do que a memória. Sempre me tinha considerado forte. A ideia de fraqueza fez-me vacilar. Sentia vergonha. O regenerador continuou. Aconteceram algumas coisas e foi decidido... Que coisas? O regenerador baixou o olhar sem responder. Que coisas? Voltei a perguntar. Acho que tenho direito de saber. Ele suspirou. Tens esse direito. O Kevin perpetrou um ataque físico a uma regeneradora quando não estava em si. O meu interlocutor estremeceu. Atingiu-a com um murro na cabeça, deixando-a inconsciente. E, entretanto, descobriu um bisturi que ela trazia consigo. Fomos dar com ele, desmaiado. O hospedeiro tentara extirpar-lhe a alma do corpo. Foi necessário um segundo até conseguir falar. Mesmo depois, a minha voz não passou de um murmúrio. O que lhes aconteceu? Por sorte, o hospedeiro não permaneceu consciente o tempo suficiente para infligir danos reais. O Kevin foi relocalizado, desta vez no interior de um hospedeiro imaturo. O hospedeiro hostil estava em condições deficientes, pelo que se concluiu que não valia a pena salvá-lo. Neste momento, o Kevin tem 7 anos humanos e está perfeitamente normal, quer dizer, à parte do facto de ter mantido o nome Kevin. Os guardiães dele estão absolutamente empenhados em expô-lo de forma consistente à influência da música, e o processo está a correr bem. A última observação foi acrescentada como se se tratasse de uma boa notícia. Uma notícia que pudesse, de certa forma, anular o resto. Porquê? Aclarei a voz para adquirir algum volume. Por que razão não foram divulgados esses riscos? Na verdade, intrometeu-se a batedora. Toda a propaganda do recrutamento refere, objetivamente, que a assimilação dos hospedeiros adultos que ainda restam é mais exigente que a assimilação de uma criança. Recomenda-se vivamente hospedeiros imaturos. A palavra exigente não abarca por completo a história do Kevin, murmurei. Sim, bom, tu preferiste ignorar a recomendação. Ela ergueu as mãos num gesto de boa vontade. Quando o meu corpo se retesou, levando o tecido crespo da cama estreita a crepitar devagar. Mas não te leva mal. A infância é extraordinariamente enfadonha. E é óbvio que tu não és uma alma vulgar. Tenho toda a confiança de que as tuas capacidades irão dar bem conta da situação. Trata-se apenas de mais uma hospedeira. Estou certo que vais adquirir, em breve, o acesso e o controle completos. Neste ponto, o que observara na batedora levava-me a ficar admirada com a sua paciência em aceitar qualquer atraso, até a minha aclimatação pessoal. Percebi que estava desapontada com a minha ausência de informações e isso despoletou o regresso de estranhos sentimentos de raiva. Não te passou pela cabeça que podias obter as respostas que procuras se tu própria fosses inserida neste corpo? Questionei-a. Ela ficou tensa. Não sou um saltarilho. As minhas sobrancelhas ergueram-se automaticamente. Outra alcunha, informou o regenerador, para os que não completam um período de vida no seu hospedeiro. Acenei com a cabeça, mostrando que compreendia. Nos meus outros mundos, tínhamos um nome para isso. Não havia qualquer mundo que encarasse o facto com bons olhos. Suspendi, por isso, o meu questionário à batedora e dei-lhe tudo o que conseguia. Ela chamava-se Melanie Strider. Nasceu em Albuquerque, no Novo México. Estava em Los Angeles quando soube da ocupação e escondeu-se no deserto durante alguns anos, até encontrar... Desculpa, tento de novo mais tarde. O corpo aparentava ter 20 anos. Ela chegou a Chicago, vinda de... Abanei a cabeça. Houve várias fases durante as quais nem sempre esteve sozinha. O carro era roubado. Ela queria encontrar uma prima, chamada Sharon, que tinha motivos para acreditar que ainda fosse humana. Não encontrou nem contactou ninguém antes de ser localizada. Mas, debati-me, enfrentando uma outra parede vazia. Acho que... Não estou certa. Acho que ela deixou uma mensagem, algures. Então, ela esperava que alguém a fosse procurar? Interpelou a batedora com avidez. Sim, a ausência dela será notada. Se faltar ao encontro com... Rangi os dentes, agora envolvida numa verdadeira luta. A parede era negra e eu não conseguia imaginar que espessura teria. Lancei-me contra ela com o suor a deslizar em gotas pela testa. A batedora e o regenerador estavam muito quietos, deixando que eu me concentrasse. Tentei pensar noutra coisa qualquer. Os ruídos estridentes e desconhecidos do motor do carro. A investida angustiante da adrenalina, sempre que os faróis de outro veículo se aproximavam na estrada. Já tinha alcançado isso e não havia resistência. Deixei-me conduzir pela memória. Deixei que ela transpusesse o percurso gelado através da cidade, abrigada pela escuridão da noite. Deixei-a voar pelo caminho até ao edifício onde eles me tinham encontrado. Não eu, ela. O meu corpo estremeceu. Não te esforces demasiado, começou o regenerador. A batedora mandou-o calar. Deixei a minha mente deter-se no horror da descoberta, no intenso ódio pelos batedores que esmagava quase tudo o resto. O ódio era diabólico. doloroso. Mal conseguia ter forças para o sentir. Mas deixei-o seguir avante, na esperança que ele confundisse a resistência e enfraquecesse as defesas. Observei-a com atenção enquanto ela tentava esconder-se e, entretanto, reconhecia que não podia fazê-lo. Uma mensagem escrita à pressa num pedaço de lixo, com um lápis partido, empurrado precipitadamente para debaixo de uma porta. Não uma porta ao acaso. A matriz é a quinta porta, ao longo da quinta parede, no quinto andar. O contacto dela encontra-se lá. A batedora trazia um pequeno telefone na mão. Murmurou umas palavras breves em direção a ele. Pensava-se que o edifício era seguro, prossegui. Havia o conhecimento de que ele estava condenado. Ela não sabe como foi descoberta. Eles encontraram a Sharon? Um calafrio de horror fez-me ficar com pele de galinha nos braços. A pergunta não era minha. A pergunta não era minha, mas tinha pairado de forma espontânea entre os meus lábios, como se o fosse. A batedora não detectou nada de anormal. A prima? Não. Eles não encontraram nenhum outro humano, acrescentou ela. E o meu corpo relaxou ao ouvir a resposta. Esta hospedeira foi detectada ao entrar no edifício. Como o prédio estava condenado, o cidadão que a viu ficou preocupado. Contactou-nos e nós examinámos o edifício para ver se conseguíamos apanhar mais do que um. Depois avançámos quando tal hipótese nos pareceu inviável. Consegues encontrar o local de encontro? Tentei. Tantas memórias, todas tão coloridas e penetrantes. Vi uma centena de lugares onde nunca tinha estado e ouvi o nome deles pela primeira vez. Uma casa em Los Angeles, cercada de árvores altas e frondosas. Um prado nos bosques, com uma tenda e uma fogueira nos arredores de Winslow, Arizona. Uma praia rochosa e deserta no México. Uma gruta, com a entrada camuflada por bátegas de chuva. Algures no Oregon. Tendas, cabanas, abrigos rudes. À medida que o tempo decorria, os nomes tornavam-se menos definidos. Ela não sabia onde estava, nem se importava com isso. Agora o meu nome era Nómada, mas as memórias dela encaixavam com ele, tal como as minhas, com exceção de o vaguear ser uma escolha minha. Estes rasgos de memória vinham sempre tingidos com o medo dos perseguidos, que não vagueavam, fugiam. Esforcei-me por não sentir piedade. Em lugar disso, apliquei-me a focar as memórias. Não precisava de ver onde ela tinha estado, apenas para onde ia. Procurei entre as fotografias associadas à palavra Chicago, mas nenhuma parecia ser mais do que uma imagem ao acaso. Alarguei a minha rede. O que havia no exterior de Chicago? Frio, pensei. Fazia frio e havia uma preocupação qualquer relacionada com isso. Onde? Investi em frente e a parede voltou. Soprei o ar com força. Fora da cidade, no deserto, num parque natural, longe de qualquer habitação, não é em nenhum sítio onde ela tivesse estado, mas sabia como chegar lá. Dentro de quanto tempo? Perguntou a batedora. Muito pouco. A resposta surgiu automaticamente. Há quanto tempo estou aqui? Deixámos a hospedeira sarar durante 9 dias, só para termos mesmo a certeza de que estava recuperada, informou o regenerador. A inserção foi hoje, ao 10º dia. 10 dias. O meu corpo sentiu uma onda de alívio desconcertante. Demasiado tarde, sublinhei, para o ponto de encontro. Ou mesmo para a mensagem. Conseguia sentir a reação da hospedeira a isto. Conseguia senti-la com demasiada intensidade. A hospedeira estava quase arrogante. permiti que as palavras que ela pensava fossem pronunciadas, para poder aprender com elas. Ele não vai estar lá. Ele? O regenerador precipitou-se sobre o pronome. Quem? A parede negra precipitou-se ruidosamente com mais força do que antes. Chegou atrasada por uma diminuta fração de segundo. O rosto preencheu de novo a minha mente. O rosto belo, com a pele tingida de um bronzeado dourado e os olhos raiados de luz. O rosto que despertava um prazer estranho, profundo dentro de mim, enquanto o via tão nitidamente na minha mente. Ainda que a parede caísse abruptamente no seu lugar, acompanhada de uma sensação feroz de rancor, ela não foi rápida o suficiente. Jared, respondi eu, tão depressa como se emanasse de mim. Um pensamento que não era meu perseguiu o nome entre os meus lábios. O Jared está salvo.